botada, encaixada, ele botada, botada, encaixada, muito brava, ele botada, botada, fica enlouquecida, depois dessa, você abra. Ah, encaixada, ele botada, botada, encaixada, ele botada, botada, encaixada, muito brava, ele botada, botada, fica enlouquecida, depois dessa, você abra. Ah, toma encaixada, me botada, botada, encaixada, ele botada, botada, encaixada, muito brava, ele botada, botada, fica enlouquecida, depois dessa, você abra. Ah, reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate. gusta reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Meu eterno amor. Vou embora porque te amo e sofro por esse meu. Quando te vejo, sinto desejo, uma vontade imensa, sempre vou amar você. Estou sozinho, estou assim. Se eu errei, te peço perdão, volta, vem pra mim. Gilson Lanches 2, agora lanchonete, pizzaria e sorveteria. Avenida Roberto Camelier, esquina com a Timiras, no bairro do Jurunas. Não vai embora assim, eu te quero, preciso do teu calor, do teu calor. Não vai embora assim, eu te peço, em nome do nosso amor. Me diz o que faço pra te conquistar. Eu quero te amar, você é meu eterno amor. Vou embora porque te amo e sofro por esse meu. Quando te vejo, sinto desejo, uma vontade imensa, sempre vou amar você. Estou sozinho, estou assim. Se eu errei, te peço perdão, volta, vem pra mim. Quando te vejo, sinto desejo, uma vontade imensa, sempre vou amar você. Estou sozinho, estou assim. Se eu errei, te peço perdão, volta, vem pra mim. Quando te vejo, sinto desejo, uma vontade imensa, sempre vou amar você. Estou sozinho, estou assim. Se eu errei, te peço perdão, volta, vem pra mim. O CD que a galera aprovou, lá vem bola. Quando esse som tocar, ele vai te conquistar. Terremoto, eu vou dançar com esse som. DJ Duda consagrado e Jefferson o imbatível no comando do meu terremoto. Terremoto digital, terremoto digital. Sagrou terremoto, eu vou dançar com esse som. DJ Duda consagrado e Jefferson o imbatível no comando do meu terremoto. Terremoto digital, terremoto digital. DJ Marujo Mordac. Tô platinado na voz. Platinado Produções. PA Produções. Eletrônica, campeã. Lá vem bala. Quando esse som tocar, ele vai te conquistar. Terremoto, eu vou dançar com esse som. DJ Duda consagrado e Jefferson. Terremoto, eu vou dançar com esse som. DJ Duda consagrado e Jefferson o imbatível no comando do meu terremoto. Terremoto digital, terremoto digital. Quando você dormia e eu ouvi minha voz chamando por você. Escute, meu amor, foi eu que perdi. Pro vento só pra levar até você. Até você, amor. Não sei como me apaixonei. De repente me entreguei. Você me feitiçou. Não dá pra explicar. Agora só quero te amar, te abraçar e te beijar. Você me conquistou no primeiro olhar. O meu coração, quero teu amor. Yeah!

Eu tô pirado nessa onda, nesse doido endoida que é no paredão. O hit é a sensação do momento, o paredão no pensamento, ele é agitação. Eu tô pirado nessa onda, nesse doido endoida que é no paredão. O hit é a sensação do momento, o paredão no pensamento, ele é agitação. Tô na balada, tô na balada, tô na balada com o paredão crack. Tô na balada, tô na balada, tô na balada. DJ Betinho e Isabelense. Próximos espaço é na Avenida 8 de Maio, entre Souza Franco e Berredos, em Guaraci. Eu tô pirado nessa onda, nesse doido em doida que é no paredão. O hit é a sensação do momento, o paredão no pensamento, ele é agitação. Eu tô pirado nessa onda, nesse doido em doida que é no paredão. O hit é a sensação do momento, o paredão no pensamento, ele é agitação. CD Love em Bala, CD Love em Bala. Aqui o sucesso dispara mais rápido. De Belém para todo o Brasil. Estou sozinha e sofrendo por dentro. Olho pro lado e não te vejo. O desespero tomou conta e o medo. Não vá, vem me encontrar. Estou quase a descer. Vem me encontrar com a galera do comércio. Vem me encontrar. www.gilsonslanches.com.br. Comigo. Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. PA Produções. Platinado Produções. Venha para o melhor lanche de Belém. Gilson's Lanches. A Pina Gés, esquina com a Fernando Guilhom, Batista Campos. Estou sozinha e sofrendo por dentro. Pioneiro das produções de volta. DJ Marujo, agora com sua sequência que a galera balança de verdade. Alô, Belly! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até de falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Os amigos envolvidos é putão treinado. Pega a novinha, coisa tétrica. Pega a novinha, coisa tétrica. Esticado de varinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. bandido não cansa, bandido balança, bandido não cansa, bandido balança. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Valéria Dondoca, satisfação em vestir você. Alô, Neco e Miltinho do Comércio. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até de falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, ela, ela, ela, ela, ela. Vai, ela, ela, ela, ela, ela. Pega nós e porra, deixa essas porra maluca. Se eu te abafar, deixa a porra daí pra cá. Vai, ela, ela, ela, ela, ela. Vai, ela, ela, ela, ela, ela. Pega nós e porra, deixa essas porra maluca. Se eu te abafar, deixa a porra daí pra cá. Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas perde a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado, MC Flavinho é putão treinado, os amigos vão vivo, é putão treinado. Pega a novinha, casa dentro, caraca. Pega a novinha, casa dentro, encarnado. Masticado de farinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. CD Lavimbala! É, Jason Van Basten. Perdi o sono outra vez. Hoje o Pop Live vai tocar. E já são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka. Eu sou mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Eu e meu desprazer é o que me faz sentir prazer. O águia faz enlouquecer e é o que me faz querer viver. E ver que tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem, que o pop vai esbagaçar nessa porra que nós tá solteiro. Deixa o som bater neném, com DJ Eric e Juninho. Comigo esse Nandinho vão sobrevoar. Juninho, nome desse Nandinho, vou sobrevoar. Oh, oh, oh, oh, hoje eu quero ver o Pop Live tocar. O Pop Live tocar. Oh. Galera GDC, é sucesso em todo o Pará. Bruninho do Comércio. O sucesso está de volta. Banda R. Outra vez, hoje o Pop Live vai tocar. E já são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. E eu sou mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Eu e meu desprazer é o que me faz sentir prazer. O águia faz enlouquecer e é o que me faz querer viver. E ver que tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem, que o pop vai esbagaçar nessa porra que nós tá solteiro. Deixa o som bater neném, com DJ Eric e Juninho, tua amiga e Sinandinho vão sobrevoar. Oh, oh, oh, oh, hoje eu quero ver o Pop Live tocar. O Pop Live tocar. Oh, solta esse cabelo e vem, que o pop vai esbagaçar nessa porra que nós tá solteiro. Deixa o som bater neném, com DJ Eric e Juninho, tua amiga e Sinandinho vão sobrevoar. Everybody talk, black man, black man, talk about the engine. All I wanna como Doc da Batida do Brasil, Brasil, Brasil. CB, lá vem bala. De Belém para todo o Brasil. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. CD, CD. Rock and Bala. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que eu já nem tinha comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, que quer, paga você. DJ Marujo. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. É DJ Melly, é DJ Lohan. Os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Eu tô ligado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Alô, Melly, DJ Lohan que tá do outro lado. Loja, vai de samba. Atrás do shopping Cassinheira. Partiu aonde é o Mandela. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que eu já nem tinha comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, que quer, paga você. Nossa. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu. Aqui. O responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós dois no escurinho, no banco do meu camaro. DJ Marujo. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. No apoio Eletrônica Master. Animal do som, ele tava trancado. O pitbull tá solto, ele quebrou o cadeado. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Joga a mão pra cima e faz o ru. Joga a mão pra cima e faz o ru. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pitbull. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pitbull. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. CD Lava em Bala. CD Lava em Bala. Aqui o sucesso dispara mais rápido. Estado do Pará, DJ Marujo, Bulldogue. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Quero ver acompanhar. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega de lá. Máximos Sportswear. Baby de super, baby de super, baby de super. Pra cima. O DJ Lohan. cheio de moral. Tua toca fazendo cara de mal. Eu sou mal. DJ Marujo, agora com sua sequência que a galera balança de verdade. que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Alô, Melly! DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. CD Love Embala. CD Especial 2017. CD. Máximos Esporte Ué, na Avenida 8 de Maio, entre Souza Franco e Berredos, em Iguaraci. Olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, preste atenção. Olha só, preste atenção. Esse é o DJ Malboy Produções. CD Love Embala. Essa música é terrível! Canalhas do comércio novamente, todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam loucas e dão presente, toda envolvente. Pode chegar junto que hoje tem, eu sei que você deve tá imaginando. Esses moleques que eles devem tá roubando. Esquece isso, não faz parte dos meus planos, olha os meus panos. Pode chegar junto que hoje tem, eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Tô de rolé, eu vou colar no crocodilo. Tô de rolé, eu vou colar no Pop Live. Liguei pra ela, ela foi pro Ouro Negro. E no Rubi falou que vai colar mais tarde. Eu vou colar ela no Búfalo do Marajó. Eu quero ver se você faz melhor. Tô de rolé na aparelhagem Pitbull. No popzão, olha a novinha, vai sem dó. É domingão, no Nova Dimensão. É domingão, eu vou colar no Robson. Hoje deu bom no punkzão, então segura essa pressão. É o dourado na batida, meu irmão. Arrebiano, vamos pro Caribe Show. E na metrópole que a novinha deu um show. Agora vem daquele jeito, vem no flow. La música no mormaço, Goldmar, ela pirou. E no esquenta, sacramenta, pode ir pá. Não sei aonde essa noite eu vou parar. Fazendo a show, eu vou ter um mega príncipe negro no onda. Se vira o Embala! DJ Marujo, a mídia que o mundo conhece. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. vem se acabe. Segura a picada que aqui já tá suave. Se é isso que tu queria, no ninho fica à vontade. Onde o pop toca, pode crer que nós invade. É isso que cês queria, então pega a picada. É isso que cês queria, então pega a picada. É isso que cês queria, então pega a picada. Pega a picada, picada, picada. Sente a picada que o live já vai te dar. Junto com MC Luke, paz novinha delira. DJ Juninho vem voando, é o águia no comando. Tem o Elson Pop que já chega agitando. Dave Sinandinho, agita o nosso ninho. Vem que tá tranquilo e já tá tudo certinho. Se é isso que cês queriam, então segura o momento. Então pode vir que aqui é sem embaçamento. Olha o Pop Live, novinha vem se acabe. Segura a picada que aqui já tá suave. Se é isso que tu queria, no ninho fica à vontade. Onde o Pop toca, pode crer que nós invade. É isso que cês queria, então pega a picada. É isso que cês queria, então pega a picada. É isso que cês queria, então pega a picada. Pega a picada, picada, picada. MC Luke na pista. Tá ligado, né, mané? Aqui é nós. Olha o crocodilo já tocando na parada. No escurinho as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Olha o crocodilo já tocando na parada. O escurinho e as novinhas tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. Se é isso que elas querem, nossa pegada é safada. Toma a dentada, o crocodilo dá um show. É o animal agitando a multidão. DJ Gordo vem, endoide nada embaça. Rio Dinho pressão, agita com a dentada. No escurinho o Patrese que comanda. E o Malu Beat na alegria só detona. A festa sempre linda, só novinha, só gatona. Deixa ficar louca que é tudo por nossa conta. Olha o crocodilo já tocando na parada. No escurinho as novinha tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Olha o crocodilo já tocando na parada. O escurinho e as novinha tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. Se é isso que elas querem, nossa pegada é safada. DJ Marujo, MC Luke na pista, tá ligado? É nóis! Olha o crocodilo já tocando na parada. No escurinho as novinha tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. E desse jeito vão terminar na minha casa. Olha o crocodilo já tocando na parada. O escurinho e as novinha tão chapada. Já tão bem louca e elas querem dentada. Se é isso que elas querem, nossa pegada é safada. Se vira, vem bala! E então, depois de tanto tempo, eu te encontro nesse antigo bar. Quanto tempo se passou, quase tudo aqui mudou. Ei, Alina, eu tenho tanto pra falar. DJ Yama. Como vai a sua faculdade? Em direito que vai se formar. Espero contar contigo um dia. Ei, Alina, eu vou sair do mundo do crime. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti. Quer você perceba ou não, ei, menino, eu sempre gostei de ti. Corre, fiz, que nem mesmo sei qual foi o melhor, qual foi o pior. Nessa vida eu sei que ninguém nunca tem dó. Eu já escapei da morte do azar. A bala perdida já tentou me acertar. Já perdi amigos, já perdi irmão. Mas hoje eu encontrei a dona do meu coração. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti. Quer você gostei de ti. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti. Quer você perceba ou não, ei, menino, eu sempre gostei de ti. Assim. Você está ouvindo o Seria? Sinta a pressão. Uma sentada, uma sentada. sentada, sentada, uma sentada, uma sentada. Ô, sujeito péssimo. Ah, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sensacional. Pô, tem como colocar outro beat aí não, mano? Coloca um beat mais swingado aí, mano. Coloca um beat envolvente aí. Aí, mano, Bel! Fica doido que se segure! Bichinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a ui toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. DJ Manjo, a mídia que o mundo conhece. Bichinho. Como é que é? Assim, DJ Bichinho Mix. Produções. Ô, sujeito péssimo. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sensacional. Pô, tem como colocar outro beat aí não, mano? Coloca um beat mais swingado aí, mano. Coloca um beat envolvente aí. Aí, mano, Bel! Fica doido que se segure! CD Love em Bala! CD Love em Bala! Aqui, o sucesso dispara mais rápido! Vem dançar com o DJ. KB6 GDC. Vem dançar, vem dançar, curtir o som. Vem dançar, vem dançar com o DJ. Vem dançar, curtir o som. Vem dançar com o DJ. DJ Maluco, a mídia que o mundo conhece. Viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. coração, eterno prisioneiro da paixão. O pioneiro das produções está de volta. DJ Marujo, a mídia que o mundo conhece. Chegou, escuta o ronco, o barulho do motor. O barulho do motor. O barulho do motor.